got it. Rock of Ages. To Citizen Radio. Cure for Sanity, PWI Prescription, ou a receita que indicamos como nossa nos sinais de fumo, mas também dos Popular itself, para a abertura da dupla hora de hoje. Mais um tópico largo em que entramos na primeira hora dos sinais de fundo hoje, nono ano, número 10, após a inclusão também larga dos Pop Elite Itself, desta vez o estreia muito recente dos Farm em álbum Spartacus. Thank you. final da primeira hora aproxima-se perigosamente e isto no que toca ao divulgar mais espaçoso de Spartacus, o álbum estreia dos Farm e, curiosamente, à parte da referência Milk LP1, também uma embalagem que leva a apelar, pelo menos ao mercado nacional, em termos de detergentes, àquilo que era há uns bons anos atrás o Ajax, mas afinal a origem é Ajax. More Power, 100% Groovy, Gentle but Effective, e com duas grandes colunas, uma com as 10 faixas, Content, e a outra com os autores, os engenheiros de som, os produtores e as minutagens. Debaixo, naturalmente, da coluna Information, Pete Wiley é uma das vozes convidadas por aqui, tal como Paula David. Mas fugimos ao álbum para relembrar a grande, longa mistura de All Together Now. Together now. sinais de fumo, a primeira hora do Som da Frente de quinta-feira, ocupada e praticamente a terminar. Voltaremos ainda aos Farm para um ligeiro adeus a Spartacus, o álbum estreia que foi, é ainda, segundo tópico principal desta emissão. Foi, entretanto, um passeio pela 12-inch mix de All Together Now in No Man's Land. Espaço do Som da Frente, Fields of the Nephilim, Elysium. Os títulos da inclusão dos Fields of the Nephilim nos sinais de fundo hoje, segunda hora, vão terminar depois deste At the Gates of Silent Memory com Paradise Regained e Submission. Mais um tópico a finalizar, praticamente. Elysium, o último Fields of the Nephilim. The Central Industrial Prison is now on 24-hour-a-day lockdown. Administrators were forced to institute the lockdown because of the latest wave in a flood of violence that has plagued the institution for years. This past year, 2,500 incidents of violence have been recorded. In the last 5 weeks alone, there have been 5 deaths. As for claims by prisoners that the violence was triggered by ongoing harassment of inmates, prison administration sources dismissed the charges as nonsense. Civil Dead. Tal como numa série de outras experiências anteriores, há pretextos especiais para que se juntem nomes como Nick Cave, Mick Harvey e Blixabargeld, sem ser o Birthday Party. Em 89, na Mute,